Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E essa semana iremos falar sobre um anime recente até. Vamos falar sobre Boku Dakigai Naimachi, ou mais conhecido em alguns lugares como Erased. Até hoje eu ainda não entendi por que Erased. Assim, eu não gosto desse nome. Eu também não, mas... Eu não peguei o da onde vem, assim, qual, sabe? Americanos. Se fosse Remember, eu também não entendi tanto. Americanos. Qualquer coisa assim, sabe? Americanos, ai ai. Eles transformaram Boku Dakigai Naimachi em Erased. A tradução literal seria A Cidade Onde Apenas Eu Não Existo, ok? Mas é um anime que iremos falar desse podcast. É um anime do Noitamina, pra variar. Aliás, a gente mencionou ele no cast de Noitamina que a gente teve, que era a aposta nossa daquele cast. Eu acho que a gente apostou certo, tanto é que estamos fazendo cast sobre, né? E pra fazer esse podcast, estamos aqui, nosso elenco, minha pessoa, Mugiwara. Cara, esse anime, eu teorizei mais nesse anime do que qualquer coisa, cara. Fazia muito tempo que eu não teorizava em anime. A gente assistiu praticamente todos aqui decorrente ao lançamento dele, então esperando cada episódio por semana. Cara, eu teorizei tudo, inclusive a abertura eu teorizava. Cara, mandava sério. Abertura e falou, cara, vai nos 6 segundos de pausa. E tipo, cara, para com isso, cara. Porque a abertura normalmente ela estraga a parada. Se você vê a abertura com cuidado, muitas vezes você é estragado, entendeu? Cara, eu tava nessa chamada, eu mutei pra não dar risada, pela teoria maluca do Mugi, porra. Caraca, foi maluca, mas... Cara, não, mas me assustou por um momento. Mas fazia sentido, não fazia? Fazia, enfim. Não, assim, eu falei, não faz sentido, mas se for, mas se a sua mente maluca funciona igual a mente do autor, poderia até ser, né, que você estivesse certo. Bom, aqui é o Seiji, eu aposto que nesse podcast o Mugi vai falar de novo que Noitamina é animation ao contrário. Sempre, né? Com certeza. Sempre vai fazer isso. Com certeza. É o cara que conta a mesma história toda vez, né? Gente, vocês sabiam? Sabiam. O Mug é tipo sabiam. Meu avô, que toda vez que senta pra almoçar diz que gosta de arroz. A gente já entendeu isso há muitos anos. Eu sou Fernanda Fofonca e meu único sentimento durante o anime inteiro é eu odeio cabeça. Só isso. Esse foi o sentimento predominante ao longo do anime inteiro. Aqui é o Cabeça e esse anime mostrou que o mundo precisa de heróis. Peraí, você não tá falando de Boku no Hero, não, né? Não, cara. Porra, sério mesmo que você. Sério mesmo que você não consegue mais fundo do que isso. Bem, sem mais delongas, vamos falar sobre o Boku Dakigai Naimachi. Fazia tempo que um anime que grande parte da staff não assistia, tipo, junto praticamente, né, com o lançamento do anime. A linha principal do anime é o seguinte, você vai acompanhar a história do Satoru Fujinuma, que ele é um mangaka frustrado, quase assim, perto dos seus 30 anos, que aparentemente tem uma vida bem comum e bem parada, a não ser por uma estranha habilidade sobrenatural. É o Revival. Que ele chama de Revival, que é basicamente o seguinte, em algumas situações, quando algo muito ruim vai acontecer, normalmente uma tragédia que envolve morte, algum acidente, ele consegue ver aquilo e voltar no tempo numa posição onde ele possa impedir que aquilo aconteça. Normalmente ele fala que isso é assim, é um intervalo de 1 a 5 minutos que ele volta, né? E ele não sabe por que disso, só que acontece com uma certa frequência e ele, na maioria das vezes, ele acaba sim se envolvendo pra tentar parar isso e acaba se ferrando no meio do processo. O anime realmente vai começar a se desenrolar quando um dia ele vai se envolver num desses acidentes, só que ele é enquadrado como se fosse o assassino. Ele é enquadrado como se fosse a pessoa que matou. Pra isso, ele acaba, de certa forma, acionando o Revival, e ele volta não 5 minutos, mas ele volta coisa de 15 anos, mais ou menos? Não. 18 anos. Ele volta 18 anos, 18 anos pra época onde ele era criança, numa mesma época onde um outro assassinato muito estranho aconteceu na escola dele, envolvendo uma colega de classe dele, e ele se vê meio que aí obrigado a tentar primeiro resolver esse crime pra talvez alterar assim o futuro, né, e se livrar desse assassinato e outras coisas. Pode parecer estranho, porque a gente fala de sobrenatural. É estranho. E às vezes a pessoa torce um pouco o nariz e fala, sério, tipo poderzinho. Mas assim, não se prenda nessa questão de existir um lance sobrenatural, porque isso é apenas... ele é apenas, sei lá, o plot device pra série realmente começar. Isso não interfere de forma pesada, ele não tem, tipo, mega poderes ao longo de toda a série, sabe? Tanto é que praticamente, assim, o poder dele é acionado, digamos assim, duas vezes pra mostrar como que funciona, depois uma vez pra ele realmente voltar a ser criança, e depois mais uma duas vez vezes só, eu decorrendo acho. O anime. Acabou, só isso. Enfim, eu não sei se é mais uma, mais duas, mas basicamente é isso, acabou. Não, ele não abusa e usa toda hora esse poder, entendeu? É mais realmente pra ele chegar naquele momento, e naquele momento ele desvendar os mistérios, entendeu? Tanto que, na verdade, quando eu fiz a indicação desse anime pra ver, motivo pelo qual ela me odeia, eu falei, na verdade, eu recomendei como se fosse um anime de investigação com toque de sobrenatural. Sim, foi eu acho essa que sinopse esse... que eu recebi. Foi essa sinopse. E eu acho que essa é a melhor forma de definir. Tipo, a grande parte dele é realmente de investigação. É investigação, é tentar descobrir quem que é o crime. E eu concordo. Um pouquinho do sobrenatural, que é esse elemento dele voltar no tempo, né? Claro, com a sua consciência. Ele volta, quando ele volta a ser criança, ele volta com a consciência adulta. Se você depois quer indicar Bokudaki pra alguém que não tem muito conhecimento ainda mais de anime, eu recomendo falar que nem o Cabeça falou agora. É um anime de investigação com toque sobrenatural. Perfeito. Ou você faz a sinopse louca que a gente fez agora aqui. Na minha opinião, foi muito bom ter acompanhado ele na temporada passada. Foi a temporada de inverno 2016, né? Porque, na minha opinião, ele foi o melhor anime daquela temporada. Olha, apesar que foi uma temporada meio fraca, na minha opinião... Tem coisas boas até, mas o Bokudaki Gai Naimachi foi o grande destaque. Um monte de gente comentando, curtindo a história, querendo ver semanalmente, saber o que vai acontecer, com muitas teorias e tal. A arte da animação é ótima, é intrigante também pela história. Assim, eu não fui tão pego nessa febre que eu acabei encarando o mangá. Seiji, seu sem graça, quebrou a experiência. Seiji foi tentado. Só não consegui aguentar, mangá, não, cara. E caiu na tentação. Pelo mangá, e eu lia, cara, assim, eu me questionava um monte de coisa, meu Deus, não vai dar tempo de pegar tudo. Porque quando o Bokudaki, ele foi apresentado, assim, as notícias disseram que, ó, primeiro, o mangá já ia estar prestes a acabar. Ele acabou em março, né? Então, e o final do anime seria igual ao final do mangá. Só que, eu ficava calculando. Meu Deus, muitos capítulos pra poucos episódios pra agora. Vai dar tempo. E no final, não deu tempo. Eles tiveram que inventar um anime, um final do anime, né? Fazia muito tempo que eu não via um anime mesmo. Eu tinha reassistido Skip Beat, mas eu acho que nem conta, porque não era algo novo. Foi muito bom, apesar de eu odiar o Cabeça. Isso continua, permanece o sentimento. Explica o ódio. Poxa, eu já sofro demais e daí ele me apresenta um anime que tá no episódio 5. Por que que não esperou acabar pra me apresentar? Por que que me apresentou quando tava no episódio 5? Pra eu sofrer semana pra por semana. Pra você ter a mesma sensação, cara, que ele. Mas meu pai me apresenta, olha, esse anime acabou agora, muito bom, assiste, eu ia maratonar. Que nem a gente falou na semana passada, isso é perfeito. Não, ele me fez ficar sofrendo semana por semana. Isso é muita maldade. Eu não sabia do anime, eu não conhecia. Alguém eu tinha não que sofrer junto procurado. Comigo. Entendeu? Realmente ela não teria chego se eu não tivesse recomendado. E assim, eu recomendei pra ela, quando eu terminei o primeiro episódio, eu recomendei pra ela. E aí, tipo, depois a gente terminou o 5 e agora falou, e agora? Terminamos o 5, o que a gente faz? Né? Chora até a semana que vem. Porque era a única coisa que a gente pôde fazer entre os episódios. E foi até legal, porque várias pessoas na minha timeline, mesmo pessoas que não, por exemplo, um amigo meu que nem tem nada muito a ver assim com essa, com um projeto X ou coisa desse tipo. Ele ficou também comentando. O meu irmão, eu preciso contar essa história, porque eu terminei de assistir o primeiro episódio, eu fui na mesma maldade que o Cabeça. Eu precisava fazer alguém sofrer junto. Passar pra alguém. Exatamente. Daí eu falei pro meu irmão, ó, procura tal anime. Mandei o nome no WhatsApp pra ele. Ele procurou. Deu uma hora depois, ele veio assim: que anime é esse que tu me recomendou? É muito estranha essa história, não sei o quê. Eu, ué, como assim? Tu não gostou? Eu achei muito bom. Eu fiquei, pô, será que ele não gostou? O anime é muito bom. E ele gosta desse tipo de anime, né? Que estranho. Daí eu, mas qual foi o anime que tu viu? Daí ele tava assistindo pelo AniTube. Quando tu põe o nome, ele vem, tipo, outro anime junto. Ele não mostra só o que tinha. Ele começou a ver o primeiro episódio de um outro anime, que era tipo um ete meio bizarro lá, tipo, muito zoado. E daí ele falou assim, deu um clique, cara, não é esse, é esse. Tipo, ele, ainda bem, eu tava duvidando do teu gosto, né? Boku Dake ga Nai Machi, né? Ele foi um mangá então que foi publicado de junho de 2012 a março de 2016, com 8 volumes, ou seja, 44 capítulos, né? Mensal. Assim, só pra dizer então que o mangá ele acabou junto com o anime. Cara, peraí, mensal. Pensa o que a gente passou por episódio. Os caras passavam mensal. Que por capítulo. O mangá ele foi escrito pelo Keisambe, publicado na revista Young Ace, né? Esse Keisambe ele gosta de publicar muita coisa assim de mistério, terror, sabe? Alguma coisa sobrenatural. É, eu dei uma olhadinha. Nenhuma delas foi assim uma obra que acho que chamou tanta atenção. Teve várias, assim, Daki, teve, né? Vários volumes, né? Mas o Boku Daki talvez seja mais importante, mais relevante, né? Até por causa do tamanho dele, virou anime também, né? Então, mas assim, eu acho que eu gostei bastante, né? Desse Boku Daki. Vamos lá. Bom, mas o anime, né? Então, ele foi transmitido de janeiro a março de 2016. Como eu disse, temporada de inverno de 2016, né? Com um total de 12 episódios e passou no bloco Noitamina. Boa! Noitamina e sempre representando bem, né? E ele foi produzido pelo estúdio A1 Pictures, né? Que é um estúdio bom, viu? Na minha opinião. Eu gosto das obras dele. Ah, eu gosto. Ele fez bastante coisa mesmo. Assim, eu não tenho tanto, digamos assim, fanatismo, né? Quanto eu teria pela Madhouse. Mas eu gosto muito do A1 Pictures. Ela faz coisas boas, entendeu? Fez, tipo, excelentes animes. Anohana, Shigatsu wa Kimi no Suki, que a gente já falou aqui também. Working, o Chukyodai. São boas animações, né? Todas elas... Sim. Uma coisa que eu queria falar também, que esse anime passou no Noitamina, cara, e quando ele começou a exibir, eu confesso que eu tava com o pé atrás, viu? Na minha opinião. Assim, primeiro episódio, segundo... Porque eu realmente eu tava um pouco traumatizado com algumas obras anteriores do Noitamina que não me cativaram, sabe? O Punchline, o Rampukitan, que não me pegaram. E teve o anterior desse, que foi o Subete ga Fini Naru. Sim, ele começou legal, mas depois no meio ele ficou chato, encheção de linguiça e o final horroroso pra caramba. Eu pensei, não, Noitamina não é sempre 100%, não é, cara, na boa. Esse Subete é o maior exemplo disso. Aí foi começar o Boku Daki Ga Nai Machi e eu fui realista, ó. Espero que o final não seja uma porcaria, cara, porque senão eu vou ficar triste, na boa. E não foi. Ficou muito bom o final. Foi bom. Bem, uma coisa que eu acho que, assim, também é muito bom de Boku Daki Ga Nai Machi são as músicas dele, né? A parte musical eu achei muito legal, tanto a abertura, a end, quanto até a trilha sonora do próprio anime, daquele ar... às vezes mais denso, né, e misterioso. E fazia muito tempo que eu não escutava Asian Kung Fu Generation, né, que tem a abertura RRE. Demais, cara, eu acho que desde que começou o Boku Daki Ga, eu escuto no mínimo uma vez essa música, cara, por dia. Essa foi viciante, cara, na boa, confesso. Foi uma das melhores músicas da temporada, sabe, de openings. E a Andy, que também é muito boa, é Sorewa Shisana Hikari no Yona, cantada por Sayuri. É muito boa, muito tranquilinha e muito, sei lá, é muito... uma pegada mais suave, né? Eu gostei muito dela. Ah, é, ela tem bem ar de ending mesmo, né? Tipo, quando você tá terminando e dá aquele ar, tipo, às vezes de... é, esqueci como que chama o gancho em inglês. Tipo... hook? É, não, não. É, não, o gancho que ele quer. Enfim, dá aquele gancho. Você tá falando do cliffhanger. Gancho pra... isso. Isso, cabeça, valeu. Dá aquele cliffhanger, né? E você fica naquela sensação, puta, cadê? Quero o próximo da semana que vem, né? E já vem ela. Era muito triste. Bom, era muito mesmo. Triste quando essa Andy entrava, que você falava, não, agora só na semana que vem. É tipo droga. A Andy do One Punch Man. Ah, não, música triste do caramba, vai embora daqui, desgraçado. E na verdade, toda vez que começava a tocar a Andy, o meu sentimento de ódio pelo cabeça crescia. Só aumentava, exatamente. Recentemente também saiu um filme, um live action, né, no dia 19 de março agora, de 2016, pra quem estiver escutando do futuro. E ele foi produzido pela Warner Bros. E ele teve alguns atores conhecidos, né, na produção, Tatsuya Fujiwara, como Satoru, né, assistiu de Rurouni Kenshin, acho que, poxa, é algo bem positivo. Eu não gostei de Death Note, poxa. Então não vou opinar sobre isso. Ele foi o Light. É, né? Mas eu não gostei da adaptação de Death Note. Kazumi Arimura como Aire, né? Toru de I Am a Hero. Uhum. Enfim, a gente ainda não sabe muito, ninguém aqui viu ainda o filme. Não sei se eu quero ver. É. Tem minhas dúvidas. Eu vou esperar ver se alguém assiste e me diz. O meu problema é que, assim, eu já tenho problema com a atuação dos japoneses. Vai ter que ter uma atuação de japonês criança ainda. Então é bem provável que eu vou ter um pouco de problema. Apesar... boa parte do filme vai ser crianças, né? Então vai ser meio apesar tenso. Que a Fê pulou aqui um dos filmes do autor, que é o Kaiju, que é um filme que eu gosto. É um live action baseado em anime que eu gosto, porque ele é o mesmo dramalhão e chororô do anime. Então eles conseguiram fazer algo bem. O ator é bom. De forma geral, O ator é bom, não, esse Tatsuya, ele é bom. Ele é bom só pelo... Rurouni. Pelo Shishio. Desculpa, pelo Shishio. Então, eu coloquei aqui, mas são... tem muito mais coisa que o Tatsuya já fez, entendeu? Ele é um puta ator, assim, bem conhecido no Japão. E, cara, eu tô apostando bem nele, porque, embora a última leva de live actions que tá vindo do Japão tá meio ok, né? Vamos lá. Eu queria só entender o que eles estão fazendo bem. Fullmetal. Por que, gente? Só isso. Eu preciso expressar isso em algum lugar. Fullmetal não é explicação. Caraca, não. Eu não entendi. Gente, não entendo. É óbvio que a única explicação é eles estão precisando de dinheiro. Por algum motivo, esse direito caiu na mão de algum estúdio que quer muito dinheiro. E eles falaram, pô, a gente vai fazer um filme de Fullmetal, sabe? Ok. Eu acho que, assim, os últimos live actions que eu tenho visto, que saiu e o pessoal tá reclamando muito em cima, eles acabam colocando muito efeito e às vezes eles distorcem muita história. E eu acho que essas duas coisas prejudicam nos live actions do Japão. Cara, tem história que você não precisa mudar pra manter um live action, entendeu? Por exemplo, essa, você não tem que se prender a um efeito especial nenhum, praticamente. Só falta eles me pegarem e me fazerem, tipo, uma borboleta gigante azul, tá ligado? Que pega o cara, leva ele pro passado. Aí, caraca, fodeu. Ela gruda nas costas dele. E ele sai voando. Ok. Cara, do Japão não é um Motra, nada, o que Motra, meu Deus do céu. Que eles estão colocando... eles estão colocando muito efeito desnecessariamente, tá ligado? Você consegue fazer um live bacana, sem colocar efeito exagerado e sem mudar muito a história, por favor, gente. Vamos falar um pouco sobre o anime mesmo, assim, os personagens que estão nessa trama. Vamos começar, assim, pelo protagonista, o principal, o Satoru. Fujinuma Satoru, né? Ele é um jovem... vamos dizer assim, vamos ser bonzinhos, porque daqui a pouco eu tô chegando lá, de 29 abraço anos. Abraço pro Seiji. Mas eu sou jovem ainda. Tá certo, Seiji, isso aí. Acredita na música, Seiji. Acredita. Bom, ele é um jovem... Eu gostei da ideia de chamar ele jovem também. Isso aí. Ele é um jovem de 29 anos, frustrado com a vida atual dele, né? Que, no momento, ele é um entregador de pizza. Ele tinha sonhos, né? Ele queria ser um mangaká, mas... Mas deu ruim. Não deu muito certo, ele acabou sendo rejeitado. Os editores sempre diziam que a história dele faltava originalidade, faltava alguma coisa, enfim. E ele levava uma vida frustrada como entregador, até que já de cara ele nos apresenta que existe algo diferente com ele. Ele volta no tempo. Mas ele volta assim no tempo, normalmente... pouco tempo, assim, ele volta alguns minutos, algum tempinho antes, algumas horas, e ele sabe que voltou no tempo quando ele vê uma borboleta azul. Ele chama isso de revival, né, como o Cabeça já mencionou, e sempre que isso acontece, como é apresentado pra gente logo no começo, acontece alguma merda com ele, né? Ele tem também alguns problemas de relacionamento com a mãe dele, né? Chama ela de monstro. Enfim, acho que... Chama ela de monstro. Pakemono. E ele acho que chegou numa fase que ele só vai levando a vida dele, que ele já tá meio sem rumo, não sabe muito bem o que fazer, até que de repente acontece um crime e justamente por causa do revival e outras coisas ele acaba se envolvendo nesse crime e pra tentar se safar e começar a provar que ele não era o culpado, ele de repente é jogado na maior viagem do tempo que ele já passou, né? Ele volta pro período de infância e ele começa a reviver momentos da infância dele. Eu achei muito interessante isso, porque ele volta com a mente de adulto pro corpo de criança e ele vivendo lá, tipo, sabendo todas as coisas da vida adulta. Uhum. Então, ele muda muito o comportamento dele no começo e a forma como ele encara algumas coisas. É muito interessante... Essa... Ver ele criança com esses pensamentos e essa ideia de adulto. E ele é um personagem que eu acho que ele é muito interessante, porque eu acho que isso dele voltar no passado e relembrar o que ele era como quando criança, relembrar as coisas que ele queria, as vontades que ele tinha, né, sonhos. Ele era uma pessoa que gostava muito de super-herói, né? Ele tinha um personagem favorito que era o Masked Man, né? E ele tinha até essa vontade, né, de ser um super-herói, mas na época, no passado dele, aconteceu uma série de crimes e ele sempre achou que ele poderia ter feito alguma coisa para resolver o problema ou para evitar o que aconteceu. E essa volta no passado é a chance dele de realmente fazer alguma coisa, de tomar uma ação, já que ele voltou no tempo, ele é uma criança, mas ele já tem uma cabeça de adulto, então ele... Certos medos e receios de criança ele já não tem mais. Então é muito interessante. Eu acho um personagem que ele cresce muito ao longo da história, sabe? Eu acho bem interessante. Eu gosto de, às vezes, que ele briga com ele mesmo. Por exemplo, quando ele tá conversando com a Kyle, que é outra menininha, e às vezes ele sente, tipo, alguma situação, tipo, dele tá gostando dela, e ele sente que o coração dele tá, tipo, palpitando rápido. Ele, ô, Satoru... Você é um cara de 29 anos, por que você tá assim? Cara, e o melhor é que ele, assim, ele mesmo com 29 anos, ele tem toda essa questão de relacionamento dele é muito infantil, né? Assim, ele se constrange com umas coisas. Exatamente. Que é muito, até como falou assim, é muito divertido. A forma como ele tenta, ele tem que tentar interagir com esse mundo, né? Sendo um adulto, mas não podendo demonstrar que é adulto. Às vezes ele fala coisa que ele tá pensando que ele não deveria falar. Ele pensa alto, né? E eu queria falar com o Sage uma coisa. Diga, Sage, diga. O que você achou de, assim, do seu coração, que você tem essa tara por Seius? E os Seius deles nunca fizeram nenhum papel antes. Como que você achou? Assim, a dublagem deles. Então, o adulto eu realmente não vi ainda a lista de trabalhos dele, nem, né? Não, primeiro trabalho. Não, é o primeiro trabalho, tanto da criança quanto dele adulto. O da criança, eu sei que é de uma atriz, né? Uma atriz de drama muito, assim, não badalada, mas ela tem vários trabalhos. Ela teve, por exemplo... Não como Seiyuu, foi o primeiro trabalho como Seiyuu, mas ela como atuação de atriz, ela... Ela é bem conhecida com o nome dela, cara. Então, assim, Então, eu achei curioso, né, ver esse trabalho, até que foi bom, muito bem feito, viu? Gostei. O do adulto eu não vi os trabalhos, então eu confesso, eu não sei que também trabalhos ele fez. Também não teve nenhum trabalho antes. Ah, por exemplo, a da garota, né? Porra, fez, por exemplo, fez o do live action do Rurouni Kenshin, fez a Missal. Ah. Uhum. É a atriz dela. Ela fez um drama muito bom da NHK, cara, que ela foi protagonista. Cara, que eu gostei bastante. É o Mare, também, muito legal também. Então você vê esse trabalho dela, você vê como... foi muito bom, toda essa novidade dela, né, cara? O do adulto, eu confesso que, como eu já disse, eu não vi nenhum trabalho dele. Eles fizeram que é o primeiro, então foi bom também essa relação dele. Em seguida, o outro personagem que é logo apresentado pra gente no começo é a Sachiko Fujinuma, que é a mãe do Satoru, né? Yokai, que ele a todo yokai. Momento. Todo momento ele fala como se ela fosse um monstro, né? Como se ela fosse um demônio. Só yokai. Yokai. Porque yokai. Porque aparentemente ela percebe algumas coisas que não deveria perceber, né? Ela tem alguns comentários que são. Como que eu posso dizer assim, são meio inconvenientes, né, e é bem interessante porque no começo essa relação, ela não parece ser uma relação ruim, não é assim, não é como se ele tivesse uma relação ruim com a mãe dele, eles têm uma relação que hoje é distante, né, por conta de N fatores, ele mesmo se afastou, ela quando volta, ela volta uma coisa bem de mãe, de eu vou cozinhar pra você, eu vou fazer isso, mas eu vou, sei lá, pagar minha estadia aqui, então eu vou dormir na sua cama, no seu quarto, e você vai lá pro canto, sabe? Então tem uma... É uma relação engraçada dela com ele adulto, assim, porque ela é ainda um pouco mãe, mas ela pega meio do pé dele, ela é meio folgada, né? E aí quando ela você é meio vê folgada. Ela... ela é mega folgada em alguns pontos, né? E aí quando você vê ela no passado, é interessante porque tem uma coisa assim, ele começa a perceber que a visão que ele tinha dela, que ele construiu talvez como criança e levou até a vida adulta, não era exatamente... essa visão da mãe, sabe? A mãe, quando ele era criança, era uma, ele começa a perceber, e aí ele, quando ele começa a, em alguns momentos, sentir saudade, né? De quando ele vê algumas coisas que a mãe dele fez pra ele, ele começa a ver que, na verdade, a mãe dele era muito amorosa, ela se esforçava muito. Ela, apesar ele não ter o pai, né? Eu não lembro se fala que o pai foi embora, eu não lembro qual que era. Foi o pai foi embora, morreu. Né? Morreu? Nossa, eu não lembrava que o pai morreu. Mas era no mangá, isso aí. Ah, isso tá no mangá. Então, ele não tem o pai, então a mãe, ela acaba suprindo muito, então ela trabalhava muito, ela tentava fazer o máximo por ele, então é engraçado como ele depois adulto, tendo a visão das coisas que ela fez quando ele era criança, ele muda um pouco a visão, inclusive até a representação dela muda um pouco, assim, a forma como ela, como tá ali a personagem, né, ela é muito mais amorosa, muito mais cuidadosa do que ele aparentava quando chamava de yokai, né. Apesar de ter alguns traços ali, sim, daqueles comentários que ele fazia, ou, né, de algumas sacadas que ela dava. Às vezes ele se lembrava, né, e chamava ela ainda como criança de yokai. Mas eu gosto muito, eu acho uma representação muito, muito legal, assim, da mãe, porque eu acho que ela... E ela é muito importante, né? Toda a forma de atuação dele como criança tentando desvendar esse crime depende muito da mãe, muitas vezes ajudando, muitas vezes dando cobertura pra ele, né? E aí ele... Ela entendendo ele também. Exatamente, apesar de não... assim, ela não ter a visão completa da situação, obviamente ela não sabe, a mãe não sabe desse, né, do revival e nada disso, não sabe de toda essa questão, que ele voltou, nada disso, ela, ainda assim, sem entender, ela meio que ajuda ele, entende o que ele tá tentando fazer. Eu acho bem bacana, além de, claro, ela ser muito importante pra uma espécie de reconstrução do Satoru, dessa parte emocional, de relação com outras pessoas, que no começo se mostra meio perdida, né? Eu acho que tem um grande ponto, né? O Satoru, e até acho que muito o que ele se transformou, né? Até essa pessoa frustrada na qual ele acabou se transformando no futuro, tem muita relação com os acontecimentos daquele momento para o qual ele volta. E justamente por isso que ele volta tanto no tempo. Então, é bem interessante. Até essa coisa dele, com o passar do tempo, ele ter se afastado da mãe dele, também tem relação com esses crimes, né, que aconteceram. Então, isso, ele volta no tempo, não é apenas para, descobrir alguma coisa de ligação que, enfim, ocasionou o crime dos dias atuais, mas é também pra ele tentar ajudar a pessoa, né, tentar evitar o crime, e ao mesmo tempo ele tentar se reencontrar, tentar reconstruir a vida dele, porque tudo que aconteceu no passado, embora às vezes nos dias atuais ele não pense com frequência naquilo, na verdade ele deletou aquilo da mente dele, né? Ele tinha deletado aquele passado da mente dele. Ele tinha, assim, esquecido totalmente. Tanto é que no primeiro episódio, a mãe dele pergunta do que aconteceu quando ele tava no ensino fundamental lá. Não lembro que série que ele tava. Ele fala, ele não quarta se lembra, série, ele não se recorda. Eita, ele não, talvez, né? Não sabe do que ela tá falando. Ele teve que ir atrás e pesquisar no sobre os crimes pra entender. É que ele se afastou completamente de todo mundo, né, assim, ele se afastou, desde aquela época, na verdade, ele se afastou dos amigos, ele acabou, depois com a evolução, se afastando da mãe, no caso, e aí ele era uma pessoa, assim, de certa forma solitária, que não conseguiu construir laços com outras pessoas, né, e isso acabava interferindo em quem ele era, né, o diálogo dele da questão de, você tem que abrir o seu coração, você tem que entender mais seus sentimentos, e ele não sabendo lidar com as outras pessoas, depois a outra personagem, a Airi, que aparece, ele não sabendo lidar com ela, então tudo isso é consequência daquilo que aconteceu lá atrás. É interessante ver essa reconstrução, ele vendo com olhos de adulto algumas coisas e recriando esses laços que ele deixou lá atrás e que ele sabe que ele deixou, né? Quando ele se lembra, ele fala, olha, realmente, em um determinado momento eu decidi realmente eu não, nem tentava mais fazer amizade, eu só fingia que concordava, e as pessoas acabaram sumindo depois de um tempo, sabe? Eu acho isso é bem interessante também dessa relação, e eu acho que a mãe é muito importante pra isso, nesse ponto. Ah, sim, e só pra eu querer falar também da mãe do Satoru também, é muito legal a parte dela no passado, mas tem a segunda parte do anime, que ela tem uma importância muito grande. Embora Sim. no anime talvez não tenha conseguido mostrar toda essa importância porque ele teve que correr, mas assim, se você for ler o mangá, você vai ver uma importância bem grande. Realmente, forte. E isso que me fez cativar ainda mais essa personagem, que eu acho que ela é a mais importante de suporte, pelo menos nessa história. Com certeza. Com certeza, eu também acho. Tá. É um personagem que eu acho que é a personagem que eu mais gosto. Também adoro ela. Eu adoro. Ela é muito boa mesmo. Uma coisa que eu também queria falar é que ela representa bem algumas mulheres do Japão. Porque, cara, ela tá com 50 anos no futuro, digamos assim, isso, né? E, cara, ela tá com a mesma aparência do passado, velho. Caramba. Qual que é o problema de você, Japão, velho? É uma yokai mesmo. Né? Agora vamos falar de uma menina. É apresentada como mais uma entregadora de onde o Satoru trabalha, que é a Airi, Katagiri Airi, né? Ela inicialmente, assim, você conhece ela, ela tá sendo uma colegial que trabalha como meio período aonde o Satoru trabalha. Você vê que no primeiro episódio eles têm uma ligação, assim, apenas de companheiro de trabalho, ela até socorre ele quando ele se acidenta logo no primeiro episódio, né? Ela também acaba conhecendo a mãe do Satoru, eles acabam comendo juntos, e ela tem até, pega um pouco mais de, assim, afinidade com o Satoru, né? Nas conversas que eles têm, assim, no decorrer do anime, o Satoru às vezes até se lembra do próprio passado dele quando ele conversa com ela, porque ele se lembra da Kaio, de algumas conversas que ele tem com a Airi, ele lembra de conversas que ele teve com a Kaio. Ela é um personagem que eu achei, assim, legal de estar ali, teve uma certa importância, ela tem uma certa importância, mas na metade também do anime, e também depois no finalzinho. Eu queria que tivesse se aprofundado mais, sei lá, mas eu não vejo como poderia ter se aprofundado mais nas oportunidades que teve entre os dois, né? Porque basicamente logo ele começa voltando pro passado e aí já fala assim, pô, você não vai ver a Airi no passado, entendeu? Não, ela não vai ver a Airi no passado até porque ela não tinha nascido, né? Então. Exatamente, então por isso que eu tô falando, que não teve oportunidades pra aprofundar tanto na Eri assim. Sim, mas o tempo que ela foi mostrada no anime foi o suficiente pra gente entender por que ela tá fazendo essas coisas, né? De confiança, de por que ela acredita no Satoru, né? É legal ver o background dela, por exemplo. Eu acho que foi cativante, foi curioso, né? E assim, e acaba dando aquela expectativa. Ah, que legal, uma personagem que a gente pode ter até shippar, viu? Por que não, né? Maldito gostoso shippers. Ver. Mas assim, o resto que dá pra falar que acontece no mangá, porque não mostra no anime, não dá pra falar agora porque é spoiler, então não vou falar agora. Pelo menos no primeiro episódio é bem interessante, na construção dela, como ela aparece. É que ela tem algo que... Acho que primeiramente o Satoru ele olha e deve pensar meio como se fosse algo meio inocente demais. Mas que na verdade é algo que ele perdeu, entendeu? Ela tem ainda uma crença, ela tem ainda uma coisa de... Ela fala dos sonhos, né? Que ela tem um sonho, que ela não conta, que ela tá trabalhando porque ela quer esse sonho. E é algo que esse Satoru perdeu, mas que de certa forma... A criança que ele era ainda tinha, entendeu? Eu acho que ela move ele de alguma forma. Ela é uma das figuras que vai fazer com que ele continue, muitas vezes, em alguns momentos onde ele tem dúvida se vai conseguir, se vai dar certo. Ele lembra dela, né? Eu acho que toda essa questão que ela fala da confiança, são algumas frases... essa palavra da confiança, ela volta em algumas vezes. Inclusive, ela tem um fechamento bem legal no final... de toda a construção do eu confio em você, eu quero confiar em você, que eu acho que novamente serve para trazer de volta alguns sentimentos que o próprio Satoru perdeu, porque eu acho que tem uma questão dessa da viagem, de ser criança. Eu acho que tem uma coisa assim, algumas coisas você não pode perder dessa coisa da criança, alguma inocência, alguma crença, você não pode perder. Eu acho que se você perde isso, se você perde algumas vezes essas características, a sua vida realmente se torna muito triste, como foi a dele, entendeu? E por isso que a primeira ele olha pra ela, acha ela meio estranha, assim, né? A forma como ela age, mas muitas vezes ela acaba sendo mais madura do que ele, entendeu? Porque apesar dela falar, eu acredito nas pessoas, eu tenho um sonho, isso é uma coisa. E ela corre atrás disso, sabe? Ela tá tentando se movimentar, algo que ele meio que já desistiu. Até ele meio que desiste quando a questão do mangá não dá certo. Você vê que ele meio que tipo, não vai dar. Você vê que ele nem persevera muito. Diferente do que ele vai se tornar depois, quando ele volta, ele pra tentar resolver esse problema do passado, você vê ele fazendo, assim, ele indo contra todas as possibilidades, agindo como uma, né, fazendo tudo e mais um pouco que uma criança poderia fazer naquela situação. Então eu acho que ela serve também como figura motivadora pra ele nesse ponto. Uhum. A próxima personagem é a Hinazuki Kaio, que viu um monte de tendo um monte de reações diferentes, cara, com ela. A primeira garota, no caso ali, quando o Satoru voltou no tempo, ela seria a primeira vítima, né, do assassinato. Então, o Satoru, ele acaba tendo que tentar salvá-la, né? Achar um jeito de salvá-la, de evitar a morte dela. E essa morte seria o jeito de poder salvar também o futuro do Satoru, né? Que aconteceu aquela desgraça. Então, a Kaio é uma menina até que... meio triste, meio isolada, né? Porque por causa do background na família dela, que é muito complicada, com uma mãe que abusa, assim, de violência em cima dela, né? E ela fica muito... Padrasto. Não, o padrasto fica assim, não quer nem saber, quem bate é a mãe. O padrasto é mais indiferente, né? Quem bate é a mãe, né? Porque a mãe também, ela tem um histórico familiar muito difícil, né? Então, é o seguinte... A gente vê então muito essa parte da Kaio, né, dela triste, e como o Satoru acaba se aproximando afetivamente, mostrando um lado assim de amizade, amiguinhos, né, e tentando tirar a Kaio dessa solidão. E aí a gente vê essa evolução, né, da personagem, que a gente acaba gostando bastante dela na história, sabe, nessa primeira parte do anime. É muito gostosa, né, essa parte. Mas assim, eu acho que talvez o que dá pra falar dá pra falar dela, assim, pelo menos talvez esse ponto não tão envolvendo esse plot principal, é que eu acho interessante, ele tem uma crítica social muito forte nesse ponto. Primeiro, como o Seiji falou, tem essa questão da família, que é uma família abusiva, é uma mãe que bate, um padrasto que não tá nem aí, né? Ela muitas vezes tendo que viver em condições péssimas pra uma criança, ela é uma criança triste, ela é uma criança que ela não interage com as outras por conta disso. E é interessante que até o momento aonde o Satoru volta e meio que começa a perceber isso dela, você entende que ela a vida inteira foi esquecida. Nunca ninguém ligou pra ela. Seja outros colegas, seja até outras pessoas, próprios adultos, que deveriam, de certa forma, olhar. A gente tá falando de sistema educacional, a gente tá falando de professor, a gente tá falando, né, de todo um sistema que deveria sempre dar as melhores condições para uma criança, que simplesmente negligenciaram ela e as necessidades dela, ao ponto que a lembrança que ele tem dela, ela era uma menina solitária, sozinha, e eu cruzei com ela no parque num dia que tava nevando, sabe? E nunca ninguém deu bola pra ela, sabe? Nem, nunca ninguém se esforçou e nem tentou ajudar ela, até o momento que o Satoru volta e decide fazer algo diferente. Então, assim, algo que ele deixa um incômodozinho, sabe? Tipo, na verdade, ele sempre pensou, né, se eu tivesse falado com ela, ela não teria morrido. Isso foi algo que sempre ficou na cabeça dele, né? Se eu tivesse ido lá no parque e conversado com ela, ela não teria morrido. Eu acho que tem um ponto nisso, né, de que ninguém se envolve. Eu acho que a gente tá falando, primeiro, de uma história que se passa já um certo tempo no passado. Uhum. E eu acho que se passa numa cultura que é notoriamente fechada, onde as pessoas, elas não interferem na vida dos outros, ou ninguém se importa. Não é que ninguém se importa, mas se tu não tem liberdade pra... As pessoas, elas não opinam sobre a vida alheia, entendeu? Uhum. E isso faz diferença. Mesmo aqui, se a gente pegar numa cultura onde as pessoas têm mania de te meter o bedelho onde não é chamada, quando tu tem algum problema que é relacionado a família de outra pessoa, família de um vizinho, pô, tem alguém que está apanhando no teu vizinho, entendeu? É difícil alguém realmente se meter, chamar a polícia, porque sempre existem outros problemas. Então, isso é ruim, mas é algo até relativamente natural que acontece. Ainda mais se tratando de uma cultura muito fechada como é a japonesa, que tem já por tendência a não se envolver com problemas de outras pessoas. Né, cada um cuide de sua vida. Então isso é muito natural. É, tem sempre... Infelizmente, é triste, porque às vezes tu poderia evitar casos extremos, mas não evita porque não posso me meter, que é um problema de outro, né? Não mesmo. A gente tem uma máxima que é repetida na nossa realidade brasileira, que não é exatamente o mesmo caso, mas se aplica, que tem muito aquela coisa, né, como é que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? Do tipo de olha, ninguém pode. É uma família. Eles têm que resolver os problemas dele, por mais que você saiba que algo existe ali, você tem que ficar quieto e deixar eles resolverem, sabe? Isso pode chegar, né, como nesse caso, em consequências gravíssimas. É isso que eu acho que essa história é bem interessante, porque não só ela vai lidar com suspense, assassinatos, um elemento de fantasia, mas ele lida com questão social, o caso da violência doméstica, uma criança sofrendo abuso dos pais, que deveriam dar carinho, que deveriam dar proteção, e não, e tem que vir uma criança a tomar a atitude de salvá-la, de protegê-la, estender a mão e mostrar, não, o que os adultos estão fazendo é errado com ela, e ele sabe as consequências que isso vão lidar. Então ele tá tentando evitar isso de toda forma, protegê-la e tentando dar um futuro pra ela. Tá, ok, então agora vamos falar para o personagem mais amado dessa série. Vamos lá, sem spoiler. Que é o senhor Yashiro Gaku, que é o professor do Satoru quando ele é criança, né? O Yashiro, ele é apresentado pra você como um professor, um tutor, até muitas vezes mais como um exemplo de pai pro próprio Satoru. Uhum. Uma vez que o Satoru não teve pai, né? O Satoru ia pra tirar dúvidas com ele, perguntava pra ele as coisas, entendeu? Ele percebeu que a Kaio tava sendo maltratada, ele foi falar com o professor, entendeu? E ver o que ele poderia fazer, que ações tomar. Às vezes, tipo, sei lá, o professor tá passando pela rua, pegar carona com ele, alguma coisa do gênero. A imagem que ele tinha, provavelmente, do professor na infância era, provavelmente, a similar, o mais perto que ele tinha de um pai, né? Uma figura paterna, sim. É a figura paterna dele. E eu creio que é isso que a gente pode falar dele. Realmente era alguém que o Satoru confiava bastante, né? Que ele... Exato. Era a pessoa que mais sabia das intenções do Satoru. Do ponto de vista. Sim. Olha, é isso que acontece. Eu sei o que acontece com a Kaio, eu quero livrá-la dela disso. Junto tirando com alguns amigos, acho que Então. Mas ele vem até depois. O professor sabe antes, né? Na verdade, o professor repara que ele reparou que ela apanhava. É que o professor era um adulto e ele entendia mais a situação isso. que estava acontecendo, né? Já o Kenya, ele entendia algumas coisas como uma criança muito desenvolvida, que às vezes até fez com que eu desconfiasse de algumas coisas. Eu também. Mas ele ainda não deixava de ser uma criança, então tinha coisas que ele não enxergava, né? Tori Jun, ou Coragem, né, como... O Yuki. Yuki, como o Satoru gostava de falar. Ele era uma pessoa um pouco mais velha, uns 20 anos, mais ou menos. Eu não lembro exatamente a idade que ele tinha. Acima de 20, Mas ele tinha um jeito de lidar com crianças. Ele gostava de conversar com as crianças, de brincar com as crianças, enfim. E... bem ou mal, isso acabava sendo um pouco mal visto, né? Ele foi um grande amigo do Satoru, muito importante. Só que ele acabou sendo acusado, né, pelos assassinatos que aconteceram naquele período no qual o Satoru volta. E na mente do Satoru, ele sempre foi inocente, porque eles eram amigos, apesar de muitas coisas serem suspeitas, né? O fato de que ele sempre estava... conversando com crianças, brincando com elas no parque, o fato de que algumas coisas da vida dele eram um pouco estranhas, o dia a dia, a forma de convívio, enfim. Então, é um personagem que eu não acho que ele apareça tanto, mas ele também é uma das motivações do Satoru, né? Sim. Porque o Satoru sempre teve isso na mente dele, o Coragem é inocente, a culpa não é dele, né? E isso é muito, muito legal. E mesmo depois, quando ele volta, e mesmo depois dele ver algumas coisas estranhas, ele ainda tem isso muito forte. Ele é inocente, não foi ele. Eu quero só proteger ele também. Eu não quero que ele seja preso, seja condenado à prisão perpétua pra sempre. Ó, prisão perpétua pra sempre é foda, né? Boa. Então, é bem interessante, assim, um personagem que ele mostra um pouco de como, às vezes, a gente tá tão desconfiado de certas coisas na nossa sociedade que a gente acha tudo suspeito, né? Uhum. Então, um cara mais velho conversando com crianças é suspeito. Ele não é um amigo, ele não pode simplesmente estar brincando, é suspeito. E a gente acha suspeito, né? Porque... Sim. A gente sabe como é perigoso, a gente entende como é problemático o nosso mundo. E às vezes isso é um pouco triste. Enfim. Não, inclusive tem uma cena no... Eu acho que é depois, quando ele volta. Eu não lembro agora qual vez que é o sim, fator é quando... Que ele também interage com as crianças. Sim, e aí, sim, tipo, é quando ele volta. E aí umas mães que estão passando por ali meio que olham, ai, olham ele todo e falam, quem que é esse rapaz? Olha a idade dele, o que ele tá fazendo nessa hora aqui falando com criança, sabe? E ele fala, meu, eu tava, sabe, eu sou totalmente inocente nesse ponto, assim. E é a sociedade julgando, entendeu? E eu acho isso muito interessante, porque ele fala, bom, eu nunca vou conseguir convencer as pessoas de que eu realmente sou uma pessoa de bem, né? E ainda assim, você não pode ser um adulto no meio da tarde conversando com crianças, que obviamente você é um perigo, né? É meio estranho, né? Assim, aos olhos da sociedade, é uma coisa diferente, mas né? Mas isso é porque... Não é que é diferente, é que a gente já... A sociedade... Tem um preconceito. Ela está já... Não é preconceito. É, a sociedade, ela está habituada com crimes e com problemas que ocorrem disso. Quer dizer, a sociedade, ela é perigosa, ela é violenta. Tu volta e meia, quando tu tem adulto, o número de sequestros de crianças, de adultos, enfim, que causam problemas é muito grande. Então, acaba sendo um temor natural de pessoas, poxa, por que que esse cara, num horário que em teoria ele deveria estar trabalhando, ele está aqui no parque brincando com crianças que não são irmãos mais novos, não são parentes, não são nada. Pode soar um pouco de preconceito, mas não deixa de ser uma desconfiança meio que benéfica pra pensando no bem daquelas crianças, sim, sim. Entendeu? É, enfim... É uma preocupação honesta, por exemplo, né? Uma preocupação honesta, exatamente. A gente sabe que o Satoru não iria fazer nada, a gente sabe que ele é inocente. Mas pra quem olha de fora, infelizmente, não tem como ela saber, não tem como ela adivinhar. Então, é um pouco estranho. Eu acho assim, é triste, mas, enfim, o que, que tu vai fazer? Tu vai correr o risco de o cara ser um pervertido que vai sequestrar e matar? Não, enfim, não dá, né? É, mas quando acontece o crime, o primeiro suspeito é ele. Só pode ser ele. Ué, ele exatamente. Não faz. Ele não, sim, tá trabalhando. Exatamente. Ele só fica com criancinhas tanto, aí. Se não me engano, assim, por conta de uma série de elementos, nem se suspeita muito de outras pessoas. Nessa época do não, crime. Não, tinha uma lista de suspeitos. Isso, mas... Né, uma lista de suspeitos iniciais, mas tudo... Olhando todo o histórico, olhando tudo, apontou pro Coragem. Ele não tinha um álibi isso, naquela noite também, né? Isso acaba sendo importante. E ele acaba sendo condenado. Uhum. Fora isso, também temos os amigos dele que são apresentados no passado, né? Quatro amiguinhos. Os quatro amigos dele. Quais dois são relevantes, os outros dois também. Exatamente. Kenya... Hiromi, esses dois têm uma importância um pouco maior no anime. E temos o Kazu e o Osamu. O Kazu e o Osamu, eu fiquei tipo, bem meh com eles. Se bem que o Kazu, ele teve um pequeno ápice e depois também acabou ali. Foi na ali. Verdade, ele meio que resolve seu... um dos problemas, né? Um dos problemas. Ele resolve um dos problemas. Ele teve seus 3 sim, minutos de fama no anime, né? Pô, então é. Já o Osamu, eles mudaram até o design dele, cara. No mangá ele não tem óculos, porra. E... No anime botaram um cara de óculos. Quem é esse cara? É, precisa ter um de óculos, né? O que eu acho interessante dessa questão, até do próprio, como a gente tá brincando aqui, né? Do Osamu e do Kazu, que não são exatamente mega relevantes, né? Mas é que quando o Kazu, ele consegue, vamos colocar assim, resolver o problema que ele tava, que ele não conseguia, né? Que ele não sabia resolver, é de novo ele tendo aquela questão, poxa, talvez eu não precise fazer isso sozinho. Eu posso contar com outras pessoas, né? E aí resolvendo um problema do próprio Satoru, né? O problema pessoal dele em relação às pessoas e os amigos que ele deixou pra trás. Né, então ele falando, então eu na verdade eu posso e eu talvez precise contar com outras pessoas, sabe? Com esses meus outros amigos. Agora, os outros amigos dele, tem o Kenya, que é suspeito pra caramba. Meu Deus do céu, você olha aquele garoto, ele sabe tudo, hora, ele é desconfiado de o tudo. O Kenya, desde o começo eu falei, esse moleque também voltou no tempo. Cara, tipo, eu tinha certeza eu também achei, que ele era também. Outro cara que voltou no primeiro tempo. Primeiro pensamento. Velho. Olha, eu ia deixar isso pra teorias depois, mas falando do Kenya, eu tinha uma teoria bizarra. Ele é um assassino. Ele é um assassino. Não, a minha teoria era lá e sem seguinte. Eu pensava. Fez um salto eu pensava tempo que também. O Kenya, ele conseguia. Não, ele conseguia identificar as mudanças na linha do tempo. Olha que bizarro, caramba, velho. Caramba, não chega tanto, não chega tanto. E o Hiromi é o trap da história, cara. Na boa. Eu não sei porquê. Eu tinha certeza que era menino. Outras pessoas que eu conversei também, eles falaram, quando descobriram que o Hiromi é menino, eles ficaram assim, não, ele é menino, como assim, porra? Não, não pode ser verdade. Mas é verdade, é um menino, porra. Bem, mas a gente já falou de todos os personagens aqui, eu creio, da série, da obra, né? É, não é uma obra que tem muitos personagens, assim, mas todos os personagens que estão ali têm sua importância, tirando o Osamu. É, Kazu até tem seus 3 minutos de importância. E eu acho que agora a gente já pode entrar em uma zona de spoilers, porque a gente tá se segurando muito aqui. Então se você, até aqui, gostou do que a gente ouviu, mas ainda não assistiu a série, cara... Para o que você está fazendo, vai assistir e volta aqui para continuar o podcast, ou então escuta depois só as considerações finais aqui, que a gente deixa também o tempo lá na postagem. Porque como a gente falou, isso aqui é uma história muito intrigante, sabe? É suspense, lida com assassinatos, então assim, já no primeiro episódio já tem um puta, assim, spoiler para quem não tá entendendo nada, a gente não vai falar isso daqui a pouquinho, né? Mas é interessante, então, ver toda essa... essa jornada, né, do protagonista tentar descobrir, tentar desvendar, salvar os personagens e tentar descobrir no final quem é o maldito assassino. E pegar ele. Isso aí. Não, e assim, em vários, vários pontos, vários episódios, a gente, pelo menos o meu sentimento era, meu, como, pra onde eles vão agora? Sabe? Tipo, sim, o que que eles vão fazer? Então, assim, eu realmente recomendo que, se você tem interesse nesse tipo de história, nesse tipo de coisa, é, que você assista e não tome o spoiler, porque sabe, é uma construção tão bem feita, é uma construção tão interessante, e eles, e por conta deles terem esse trunfo do revival, você em todo momento fica se perguntando, será que ele volta agora? E aí a gente muda tudo, e aí a história é totalmente diferente, ou não. Então ele tem uma questão de você não conseguir muitas vezes adiantar o que vai vir no roteiro, que é muito legal. Então, assim, eu recomendo que você assista e depois volte, caso tenha realmente interesse no anime. Agora, se preparem para o momento de spoiler. Vamos nessa! Eu ainda tô um pouco triste com o autor, porque no fim das contas eu acertei. Tá. Sim, você não é a única que tá assim. Isso é um pouco ruim, o fato de ter acertado, entendeu? Porque, quer dizer, foi legal, a história foi muito bem construída, mas... Mas assim, eu acho, mas ao mesmo tempo que, assim, eu acertei, mas até o último momento eu não tinha certeza. Você estava relutante. Eu tava tipo, puta, ele tá tendo... Sabe aquela história assim, tipo, eu acho que pode ser ele, mas ele pode estar só brincando com a minha cabeça. A gente conspirou durante todo o tempo. Embora todo mundo tenha acertado, que provavelmente todo mundo pensou ele era o mais claro, o mais óbvio dentro de vários elementos, né? Mas assim, em nenhum momento eu tive certeza até a hora que realmente você desencadeia na cena onde se revela. Porque mas assim... Mas até ali, ele dá muitas... Sabe, tem muita coisa, muita brincadeirinha que ele faz que você fica... Puta, pode ser que não seja ele agora. Ou pode ser que não seja, sabe? É porque assim, são 12 episódios do anime. A revelação só vai no episódio 10. Então até chegar lá, era muitos altos e baixos. Muitas teorias jogadas, a galera tentando especular. Tinha um que é o mais óbvio de todos, mas também poderia ser aqueles outros personagens que poderiam ser, sabe? E no fim acabou sendo o mais óbvio, minha opinião. Eu não acho isso de todo ruim. Assim, eu entendo a questão da feira, talvez a gente tá tão acostumado a ser enganado, né? Que quando a gente acerta... E acerta assim, vai, não tava tão difícil de fazer esse chute. Não tava. Não foi algo realmente... Até o Mug acertou. Então assim, não é algo, meu Deus, tava tão escondido. Não, assim, mas o Mug também, né? Ele chutou que o protagonista poderia ser o assassino, porque ele via a capa lá. Ele achou, não, de repente tá vermelho na opinião, na abertura. Então, Então, nesse momento, eu mudei pra não dar risada, cara, na boa. Quando o Mugi falou isso. Oh, não, na moral. Depois, pegue aquela abertura e vejam naquele momento que aparece a Caio, a Anri e a mãe dele. E ele tá atrás. E logo depois que passa as três, cara... O fundo tá azul... Virou assassino. E depois o fundo tá vermelho, né? E eu falei, porra, velho. Só a revelação, é Mugi. Tá, não é ele, cara, quando tá vermelho. Não é ele o assassino. Não é ele. Até porque, assim, não é ele. Eles iam ter que dar uma volta muito grande pra ele ser o assassino. Eles iam ter que fazer uma parada muito maluca pra ele, no fim, ser o assassino, sabe? Realmente ia. Eu sei que eu conspirei muito nesse anime. Eu conspirei da abertura até, tipo, o último segundo. Teve teoria minha que eu acertei na lata... Em cima. Mas assim, também, né? Eu falei... chutou tudo. Diga, a do coma. Que ele ficaria, entendi, em coma. Ele falou pra mim. Na verdade, o Mugi falou assim... Ah, ele pode ter morrido, ele pode estar vivo, ele pode estar em coma. Pô, chutou tudo também, né? Falou as três possibilidades do que pode ter acontecido. Vai se fuder, se ele morreu, aconteceu isso. Se ele tá vivo, se ele sobreviveu, aconteceu isso. Ou ele pode estar em coma e aconteceu isso. Meu Deus. Só pra então a gente listar então a sequência de acontecimentos em spoilers, né? Melhor. Assim. Beleza, o primeiro, tá. No primeiro episódio, grande spoiler no primeiro episódio. Spoiler do primeiro episódio, é isso aí. O que acontece pra fazer esse revival de 18 anos, sabe, do Satoru, é que a mãe dele foi esfaqueada e morreu. E ele foi como culpado, né? Acusado. Sim, aquela personagem que a gente gostava bastante e ela morreu no primeiro episódio. Caramba, por quê? Sacanagem. Como assim? Cara, eu tomei um baque violento, velho. Eu também. Violento. Eu também. E isso que me fez agradar. Cara, como assim? Deixa eu continuar acompanhando esse anime. Ele tá muito interessante pra ver, viu? Você tem uma leve impressão de que o assassino é alguém que... É que o assassino seria o mesmo assassino do passado... Porque a mãe, de certa forma, impede ele de sequestrar uma criança, né? Isso. E aí, quando ele volta a criança, você fala, meu, como que ele vai conseguir arrumar tudo isso? E por que que ele voltou até lá, exatamente, assim, né? Como uma criança. E aí, ele tem que sozinho teorizar o porquê. Na verdade, ele começou a teorizar e ele falou, ah, essa é a situação mais lógica. É o ponto-chave. Ele poderia ter errado. É o ponto-chave, né, de tudo. Começando, obviamente, pela primeira, que foi a Caio, e foi a que ele viu no dia do assassinato, né? No dia antes, na verdade, que era a noite, aquela noite que ele vê ela na neve, e pra isso, tem... aí ele vai ter que se aproximar dela com a ajuda do professor e tudo isso. Eu só pensei que poderia, assim, quando eu comecei a assistir, eu teorizava, né? Eu pensava assim, pô, vai ter momentos que no próprio passado vai acontecer o revival, e não... Não teve nenhum momento do passado dele. Ele usou o revival. Eu pensei até que no momento que a gente tem lá no episódio 10, que é um momento meio chave, quando ele descobre que o fucking professor é o assassino e ele joga o Satoru no lago, né? Eu pensei que ali poderia acontecer um revival, entendeu? E não aconteceu. Nenhum momento do passado teve um revival. Isso que me força também a teorizar que o revival só apareceu depois na vida dele. Antes ele não usava. Eu não sei como isso ficou no mangá, vocês talvez você consiga me dizer. Mas o anime ele tem um recurso muito interessante. Principalmente pra mostrar a questão do assassino. Ou de pessoas que na verdade têm essa inclinação, que é a questão dos olhos vermelhos, né? O assassino ele é todas as vezes é mostrado... Nossa, eu vi só barulho do lado do meu filho. O assassino todas as vezes é mostrado com olhos vermelhos. E esses olhos não são exclusividade do assassino. Tanto que a mãe da Kai uma vez aparece com esses olhos, né? O próprio Satoru apareceu já com esses olhos. E é isso que eu ia falar. Tem uma cena, acho que no episódio 6 ou 7, aonde ele tá tão fixado em resolver o problema que ele vê a mãe da Kai passando por uma passarela. E ele começa a pensar, olha, eu posso resolver tudo se eu simplesmente matar ela aqui. E eu não ligo do que vai acontecer, eu posso ser preso, eu não ligo, mas eu resolvo tudo aqui. E os olhos dele ficam vermelhos. E, né? E isso daí, com a abertura pra aí, mim é, foi... Aí o Mugi faz a teoria dele. Não era aí que eu queria chegar. Mas assim, eu acho que ele tem essa coisa interessante de mostrar que às vezes... Aí o Mugi mandou a cena. Essa motivação dele é uma motivação nobre até o fim, mas você vê que ele, algumas vezes ele quase caiu pro outro lado. Você vê ele cogitando realmente até matar a mãe da Caius e matando assim, do tipo, meu, eu vou matar e assim, eu nem ligo pro que acontecer comigo, porque eu vou resolver esse problema. E assim, e depois, quando é explicada a motivação do professor, ou o mais próximo de uma motivação, eu gosto porque ele não é exatamente... Ele tem uma profundidade, sabe? Ele tem uma coisa, ele não é simplesmente mal porque ele é mal, porque ele é mal. E ele mata porque ele tinha que matar. Ele tem uma... Tudo bem, não tô falando que é aceitável. Mas assim, existe uma questão ali dentro e uma questão que depois entrelaça os dois... Que eu achei uma resolução muito interessante, assim. Muito mais do que um confronto físico que fosse, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. Deixa eu explicar assim. No mangá não tem essa parte dos olhos vermelhos, até porque não dava, né? Eu não sei como eles... Talvez isso aqui seja mais do anime mesmo, enfatizando os olhos vermelhos, né? Porque tem uma motivação. Mas assim, quando o mangá ele quer mostrar que o cara ele tem... esse lado assassino, Horikawa se libertando desse lado, assim, então, de tendência assassina, é a teia da aranha em cima da cabeça da pessoa. O anime mostrou isso também. Isso é um recurso. Mas não muito. Tem a teia da aranha? Tem. No mangá, dois últimos episódios. Isso, no mangá ele acaba mostrando mais algumas coisas, né? Porque isso acaba tendo meio que associado ao personagem, né? O professor Yashiro, né? Porque ele tem essas tendências de matar, homicídios, né? Assim, ele tem, mais ou menos é pra... Porque isso é excitante pra vida dele. Ele não se sente um vazio, isso. Que é o quê? Ele cometer os assassinatos e ver as outras pessoas pegarem a culpa e ele sair impune disso. Então, isso é um joguinho pra ele que ele acha muito gostoso de ser feito. E se você for ver um mangá assim, ó, você vai ver que tem uma parte excitante bastante, né? Que mostra depois do clímax do anime, do mangá, tem o passado do professor Yashiro. Que ele fala assim, mais ou menos, de que ele tinha um irmão mais velho. História, que tem aquela história do ratinho? É, sim, ele também aborda junto a história do ratinho, né? O anime mostrou a história do ratinho, mas assim, no mangá ele mostra também que tinha um irmão mais velho. O irmão mais velho, os pais desistiram dele, né? Porque ele não fazia nada, só fazia barbaridades, só não tava nem aí pra estudo, só era violento e tal, batia no irmão. E aí, um momento, ele acabou fazendo uma série de crimes de barbaridade, pegando menininhas, assim, que o irmão, ele, o Yashiro, ele seduzia, amando desse irmão, e ele seduzia e mandava as garotinhas no depósito, e esse irmão fazia barbaridades com ela, né? E ela saía lá, e ele, ele ia lá e falava assim, ó, então, eu te ofereço uma coisa e você não vai falar mais nada, né? E Yashiro que fazia isso. Então ele é tão culpado quanto o irmão, fazendo essas coisas. Só que um dia aconteceu uma merda, uma garotinha morreu, e assim, ele sabia que um dia... esse momento poderia estourar nele, né? Porque o irmão, ele também queria se safar. Mas ele fez isso antes. Ele ferrou o irmão. O irmão, ele levou toda a culpa. Ele, então, ele não aguentou a pressão, se matou. E o cara, ele não sentiu nenhum remorso, nenhuma emoção. Ele gostou desse joguinho, né? E isso também tá associado àquele ratos que ele mostrou afogados, né? Assim, mostrando como o mais forte ou o mais sagaz, ele sobrevive nesse mundo, né? Difícil que é. Então, ele acaba se espelhando nisso, né? Cara, eu seria mais forte, eu seria mais sagaz, eu cometeria um monte de coisas, ninguém vai me pegar. E é isso, até que surge na vida dele o Satoru, que ele descobriu tudo. Ele atrapalhou todos os planos dele, todos mesmo. E ele, assim, é meu rival, meu oponente, formidável, cara. Eu adoro ele, porra. Eu preciso dele pra mim. É isso, você vê. Então por isso você vê, essa teia, né, ligando assim. Então quando você cortar essa teia, você tá livre, né, de todas essas partes de pensamentos homicidas que você tem. Essa é uma das partes que eu, depois que eu parei pra pensar, eu falei, cara, como, pelo menos assim, o anime, não sei se o mangá fez todas essas ligações, que o anime, pelo menos pra mim, fez muito bem, né. Fez bem. Porque ele fala assim, né, depois de toda aquela resolução que a gente falou, aquela cena do telhado que eu falei... o Yashiro é preso, tudo se resolve, e aí você tem uma espécie de um diálogo, né? Um monólogo do Satoru, ele falando que ele falou assim, olha, eu perdi a minha vida dos 11 aos 25 anos, né? Isso. Mas esse tempo que eu perdi, esse sacrifício que eu fiz, isso é o meu tesouro. Ele fala depois, isso é uma cidade aonde só eu não existo, né? Que era basicamente o que a Caio queria numa visão infantil, mas que foi a forma como ele conseguiu resolver tudo. Porque ele falou, olha, existindo uma cidade onde eu não existo, ou seja, eu tô em coma, eu tô morto, eu não existo, eu fazendo esse sacrifício dos 11 aos 25 anos, todos os meus amigos, todas as pessoas que eu me preocupei, elas puderam viver bem, elas puderam seguir, entendeu? E é interessante que ele não tem uma perda no sentido de conhecimento e de coisas, porque como, na verdade, se a gente for pensar nas linhas do tempo, ele viveu até os 28, 29 anos, voltou no tempo, e daí entrou em coma e se passaram mais 15 anos. Ou seja, na verdade, ele só não precisou meio que reviver boa parte da vida dele de novo, né? É que ele nunca participou daquela realidade boa. Ele nunca foi amigo, nunca viu os amigos crescerem, né? Essa foi talvez a perda dele. Sim, conhecimento não, porque ele meio que estudou, e, né, assim... Sim, é... sim. Uhum. É, não, o que eu quis dizer, assim, ele não acabou, assim, tipo, ficando... É que eu imagino o choque que é pra uma pessoa que acorda... de 10 anos passar 15 anos pra frente e o que ela perde nesse meio tempo de informação do mundo que muda, essas coisas assim. Uhum. Bem ou mal, isso ele não perdeu. Realmente, o que ele perdeu é todo esse... convivência com os amigos, convivência com a mãe dele, enfim, coisas desse nesse sentido, mas que, de qualquer forma, era algo que já fazia parte da realidade dele. Uhum, uhum. Não sei se tu entende, sim, porque sim, isso já fazia parte... Ele já tinha aberto mão disso na outra realidade, de certa forma, né? Exatamente. E é interessante, porque agora ele fez isso como um herói, ele não fez isso porque... ele não ligava mais, ou na verdade ele abriu mão disso de forma feliz, ele fala, isso é o meu tesouro, esse tempo que eu perdi, não é algo, ó, que horrível, né, como eu perdi, não, ele conseguindo o objetivo dele, né, como o objetivo e novamente talvez retomando toda aquela construção das amizades, e aí tem todo aquele diálogo dele também no final falando com os amigos, que é interessante que ele fala do tal do acreditar, né, que por que a gente fala? A gente falar que acredita em algo é a gente tentando afirmar pra gente mesmo. Porque quando a gente acredita realmente em algo, a gente não fala, aí eu acredito no ar. A gente simplesmente sabe que existe e não precisa falar. Quando a gente fala, aí eu acredito em você, sim, eu acredito em algo, é porque existe uma dúvida na nossa cabeça e a gente, na verdade, quando a gente fala isso, a gente quer acreditar. A gente quer ir pra frente, né? E é o que a Aire fez por ele. E é o que ele. É o que ele faz, né? Ele sempre quis acreditar que ele ia conseguir depois. Ele acreditava em salvar salvar todo mundo, né? Seja no passado, seja no presente. E ele reentendendo que ele queria ter amigos, ele queria ter companheiros, que aquilo era importante, que era aquilo que faltava pra ele desde o começo, né? Aquela vida vazia que ele tinha, na verdade. Foi porque ele tomou decisões erradas. Não decisões, mas ele tomou decisões que tiraram muita coisa dele. E mesmo depois, ele perdendo esse tempo em coma, ele tá melhor. Ele ganhou outras coisas, né? Então eu acho muito interessante esse fechamento e essa parte até mais filosófica por trás, que eu acho que é um dos grandes atrativos e uma das coisas que eu mais gostei, esse fechamento de todo esse arco. Apesar, né, assim, você tem o fechamento da história, da prisão, do né, todo o mistério sendo resolvido e todo mundo, ok, agora se resolveu, a mãe tá salvo, tá todo mundo aí, mas ainda assim o fechamento dele como pessoa, dos sentimentos dele, né? Dessa parte já revelando tudo, pra mim foi um baque muito forte, realmente, muito forte, depois que ele voltou do futuro, pro futuro, assim, tipo, depois de ter passado esse tempo em coma, ele vê como que foi os amigos lidarem com ele em coma, entendeu? Apareceu a Caio acabou ficando com o Hiromi, tá ligado? Eu nunca imaginei isso, tá ligado? As pessoas bravas nunca. Depois. Não. Talvez até o Kenya, né? Mas o Hiromi. Então eu pensava isso também. Pô, o Kenya eu aceitava, de boa. Agora o Hiromi eu não entendi muito, mas beleza. E se contar que na linha original os dois deveriam ter morrido, como o Satoru salvou as duas vidas, essas duas vidas se juntaram pra formar uma nova vida. Perguntinha, alguém cogitou realmente que o Coragem poderia ser o assassino? Não, nenhuma vez. Brevemente eu pensei e cheguei a pensar, nossa, o Satoru acha tanto que é ele, será que realmente não é ele? Mas depois não fazia sentido, porque a mãe dele tinha visto, em teoria, o assassino e o cara e o Coragem estava preso, então não tinha realmente como ser. E daí foi aquilo, aquela desconfiança, por exemplo, do pai, do Coragem, entre outras coisas. Mas por mais que às vezes parecesse que ele quisesse te mostrar que era o Coragem, não fazia sentido porque a mãe tinha visto. Acho que a gente já falou bastante, falamos aqui do nosso momento spoiler, falamos até bastante aqui de spoilers. Entrando aqui pra finalizar esse cast, só preciso falar que, assim, Bokudaki, assim, de longe, é um dos melhores animes que eu assisti entre esses meus últimos anos de acompanhar animes de temporada, essas coisas. Eu não me divertia com um anime assim, tipo, eu acho que desde da época de Steins Gate, do Rarará, entendeu? Do primeira temporada de Durarará. Realmente teorizei muito, com cabeça mesmo, eu chegava, conversava teorizando, outro pessoal teorizava muito, entendeu? Embora a Fer não goste disso, pra mim foi muito bom ter assistido semanalmente, entendeu? Eu acho que eu pude aproveitar bem dessa forma. Porque colocava minha cabeça pra trabalhar, cara, de uma forma assim... Meu Deus, o que pode ser, entendeu? Se eu tivesse maratonado, eu não poderia desfrutar disso, entendeu? Porque simplesmente eu não vou precisar pensar no que vai acontecer. Eu só vou dar play e ver o próximo, entendeu? Eu preferi muito mais ter assistido assim semanalmente do que provavelmente eu acho que maratonando. Se você tiver assim um autocontrole pra assistir pausadamente, eu acho uma boa experiência. Mas olha, tem que ter um autocontrole muito forte pra assistir Bokudaki pausadamente. Ah, eu não assistiria. Eu assisti o 5, quando eu peguei já no 5, eu assisti de uma vez. Cara, eu não aguentei nem o anime subindo direto do mangá. Porra, vai falar autocontrole então, pra mim. Então, o Sinji nem conseguiu aguentar. É óbvio que o que eu falei no começo se mantém. Zoeira, né? Porque... Não. Menos a parte não, de odiar o cabeça. Mantém, obviamente, eu odeio cabeça, isso é fato. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não é que eu não tenha gostado dessa experiência. Na verdade, eu sei que foi uma experiência bacana, essa de esperar mais... Uma semanalmente, eu gosto disso, apesar de eu estar falando, eu gosto disso. É meio sofrência, né? Mas é bom. É uma sofrência, assim, a gente acaba dizendo, né? Tipo, eu terminava o episódio, puta que pariu, cabeça, por que tu não me falou depois, né? Mas não foi uma experiência ruim, ok? Tá só bom. Pra ficar registrado. E eu acho assim, fazia muito tempo que eu não assistia um anime, assim, novo, uma história nova. Eu, particularmente, eu não ando com... tanta paciência, assim, pra animes. Começou a estrutura de anime ficar cansativa. Eu não tenho mais saco pra ficar vendo coisas de temporada. Então, às vezes, eu gosto de rever uma coisa ou outra. Que nem agora, eu tô considerando rever Fullmetal. Porque é Fullmetal e foda-se. Eu acho válido. Enfim, e eu acho que Bokudaki, ele vale realmente a pena. Não vejo errado, que nem o meu irmão. Não vejo o anime. Da menina ruiva com espada. Não é esse. Não é esse que a gente tá falando. Mas... Só pra falar, eu assisti. Mas eu acho que... Eu também. Então, é por isso que eu não vejo mais anime. Porque vocês ficam vendo tudo que é porcaria. Eu não consigo mais perder meu tempo vendo porcaria, gente. Mesmo drama, por exemplo, que é algo que eu vejo com bastante frequência. Agora ela gasta o tempo dela vendo porcaria de drama. Não. Aí é que tá... Não, aí é que tá o lance. Mesmo drama, quando ele... Eu vejo que ele não é bom, eu paro, eu não continuo, eu não perco mais meu tempo assistindo porcaria. Tá vendo? Ou assistindo coisas mais ou menos. Porque o meu tempo já tá muito limitado ultimamente com trabalho, academia, estudo academia. Entre aspas, entre outras coisas. Respeite. Então eu acho que assim, é um anime que não é perda de tempo, isso vocês podem ter certeza. Ele... Até podia ter sido um pouquinho mais longo pra poder englobar mais coisas do mangá, concordo, que eu acho que ficaram faltando. Eu até achava que iam ser 24 episódios, mas no fim foram 12. Eu estava com o seguinte medo. Eu pensei que iam ser 12 episódios e iam sair aberto. Depois 4 ovas. Caramba. E iam sair depois de 1.000 anos. Não, eu falei pra vocês, eu acho que tem que fazer um anime e depois um filme. Porque se for abordar igual no mangá, cara, é só assim. Porque não dá. Se o anime não dava tempo. Pra gente aqui, essa estrutura é péssima de, tipo, sair ova, sair filme depois. Isso a gente nunca consegue acompanhar direito. Com certeza. Mas então, assim, eu acho que fica dentre uma das recomendações. Ele realmente vale muito a pena. Novamente, Noitamina, né? Eu gosto das coisas que eles produzem. O trabalho em si impecável, a história, a estrutura de roteiro bem diferente, mesmo, por exemplo, considerando com o que eu acho que a gente pode comparar, que é Steins Gate, ele é diferente. Ele é diferente, né? Ele não precisa ser repetitivo pra mostrar que ele não tá conseguindo mexer no passado, que nem fizeram com Suzumiya Haru. Nossa. E que eles botaram fucking 8 episódios iguais ou Steins Gate, que também ficou algum tempo naquela sofrência de vai, mata e morre, vai e volta e morre e cansou. Enfim, ele não precisou muito disso. Eu acho que a história ela foi bem dinâmica, bem direta ao ponto. Tu consegue entender as coisas, eu acho que tu entende as motivações. O anime ficou faltando um pouco, eu sinto. Contar um pouco mais sobre o passado do professor é algo que eu vou ter que provavelmente buscar no mangá, se eu quiser entender um pouco melhor. Mas realmente valeu muito a pena, tanto que assim, ele te prende no primeiro episódio. É. Eu terminei o primeiro episódio e eu fui lá e falei pro meu irmão, assiste esse aqui. É. Então assim, eu acho que da mesma forma que o cabeça me indicou, eu fiz a mesma coisa. É realmente uma história muito boa, vale a pena. Quem gosta de viagem no tempo, quem não gosta de histórias comum, clichê, eu acho que realmente vale a pena acompanhar esse anime, ler o mangá, enfim. Com certeza. Eu queria falar então que o Boku Dakigai Naimachi é um anime que eu curti bastante desde a primeira vez que eu vi, embora eu fiquei com o pé atrás, né? É o seguinte, pra ver o anime de temporada, eu geralmente eu tento ver o primeiro episódio de cada anime, né? Pra ter uma ideia, ah, vou ver esse aqui, vou curtir, vou seguir e vou dropar esse, não dá, não dá. O Boku Dakigai Naimachi, eu tive a primeira impressão muito boa dele, eu curti, sabe, a estética, a animação, a história, o final do primeiro episódio, que teve a morte ali, né, meu Deus, o que vai acontecer, embora eu confesso que realmente eu fiquei com o pé atrás, porque as últimas obras do Noitamina realmente estavam me deixando um pouco preocupado, sabe. Como eu já tinha dito, o Punchline, o Rambukitan, não me prenderam, e o anterior desse, então, o Subete Gaifin e Naru, eu realmente eu não gostei dele, sabe? Achei ele muito chato. Até os da Madhouse, né, Seiji? Estavam meio também, meio... alguns também, né? Até os da Madhouse da temporada passada, que eu não curti muito não, Prince of Stride, que adorou, eu não gostei não, né? Então, mas assim, então, e aí eu fiquei aquele pensamento, anime de Noitamina... É legal, mas não é 100% garantido que vai ser bom. Então, eu ficava com aquele pensamento. Subete tá legal e eu espero que o final não seja uma merda, porque senão eu vou reclamar bastante. E o final do anime, ele foi bom. Foi satisfatório, ficou muito maneiro. Durante toda a trajetória que a gente viu, a narrativa dele, ele foi muito intrigante, muito instigante. Até, eu confesso que depois de um tempo eu não aguentei. Eu fui mesmo ler o mangá depois de uns 3, 4 episódios, assim. Não aguento mais essa espera, chega. Eu não tive forças que nem eu tive com o Shigatsu aqui no Sou. Shigatsu foi uma tortura esperar semanalmente. Chega, não quero mais isso não. Vou ver logo, vai. Até porque eu quero saber como é que vai indo. E disseram que o anime vai acabar igual o mangá, então quando acabar o mangá eu já vou saber como vai estar, pelo menos, né? Terminar o anime. E eu só que fico de novo aquela tortura, meu Deus, não vai dar tempo, cara. Muito capítulo pra pegar, pra pouco anime, meu Deus do céu, não vai dar tempo. E mesmo assim, foi gostoso de ser visto. Foi o melhor anime da última temporada, né? Temporada de inverno, na minha opinião. Teve outros que estão tão bons quanto. Tipo, um que eu gostei, o Shouhagen Roku Rakugo Shinjo, né? De Rakugo. Curti bastante. Alguns de comédia, que também são maneiros. Mas assim, questão da... O Aijin é legal, pena que é 3D. O Aijin, o CG dele me assusta. O Aijin é muito bom. O único problema do Aijin é 3D. É, o CG dele me assusta, sabe? Mas a história é boa, sabe? Mas assim, em questão de todo o elemento, como já falei, o drama, ação, a arte dele, até música de abertura que é muito boa, o Boku Dakigai Naimachi foi o melhor, foi um dos, então, que me despertou a vontade de ver de novo animes de Noitamina, cara, realmente, Noitamina recuperou minha vontade de ver animes desse bloco, tanto que o anime agora dessa temporada do Noitamina, primeiro episódio, nossa, tá foda pra caramba, porra, curti bastante o Kotetsu Jono Kabaneri. Eu só achei meio que um Shingeki. Era no estúdio, né, Shingeki. Então, mas assim. Então, eu acho assim, as pessoas que gostaram do Boku Dakigai Naimachi, vejam. As pessoas que querem saber do Boku Daki, vejam o anime. É muito legal. E se você gostou do anime, vai ver o mangá, porque a segunda fase dele tem mudanças leves, algumas. Tem várias mudanças ali, né? Mesmo mantendo a mesma base, cara, mas é muito gostoso de ser visto. Eu curti, adorei, ainda mais com várias temáticas que eles vão botando ali, parte de violência doméstica, sabe? A parte do herói, o cara querendo resolver toda, salvar as pessoas, inspirar as outras pessoas, né? Garantir um futuro pra todo mundo. Vale muito a pena ser visto, então. Por isso, fica a recomendação. Veja o anime, veja o mangá, e é isso. Ficam felizes. Ah. O que eu fiz com o Boku Daki foi uma coisa que eu gosto quando dá certo, e eu acho que talvez as melhores das minhas experiências foram fazendo isso. Que é simplesmente pela premissa. Claro que não deu certo com a Fer, por exemplo, com School Days. Eu sei que acontece. Mas é casos e casos. É, mas assim, às vezes sentar e falar assim, ah, eu acho que eu vou pegar um anime dessa temporada, assistir, tipo, ir pela premissa, tentar e ver aquilo que me agrada, perdi. Eu li a sinopse do negócio de School Days, só pra constar. É que School Days é uma sacanagem. School Days é uma puta de uma sacanagem, a sinopse e tudo mais. Né? Mas aí, toda essa... eu li a sinopse, li assim, rapidamente o que o pessoal... Se o pessoal tava gostando ou não, tal... E eu tive uma ótima primeira experiência. Eu tive outros animes que eu fiz e que a gente até já falou que acho que eles... O próprio Sakamichi foi assim também. Eu sentei pra ver o primeiro e me apaixonei e gosto muito até hoje. Eu acho, né, uma das obras que eu mais gosto dentro de anime. Fiz isso com o Kaiji, que a gente já falou aqui também. E o Boku Dark foi outra dessas boas surpresas que me pegaram no primeiro episódio. E até por isso eu falei, não, eu vou recomendar pra Fer, porque faz tempo que ela fala que não acha nada bom. E realmente, a gente tá num momento onde os animes, eles estão indo pra um outro caminho. Talvez assim, não sei se é isso que dá dinheiro, não sei se são esses animes talvez pro seinen, ou até pra quando a gente fala de shonen, mas os shonens mais sérios, com algo mais algo mais profundo, ou os joseis com algo mais profundo. Eu acho que hoje, infelizmente, a gente tem uma busca por lucro de outra forma, e na maioria das vezes não agrada, assim, os Seiji Mugi assistem essas coisas aí de ecchi, de shonen genérico. Eu sou lixeiro de anime, todos. Eu vejo qualquer coisa, então, cara, na boa. Eu sou bem lixeiro também. Eu, apesar de ter um gosto de assistir algumas coisas meio merda, mas eu também tenho um padrão, tipo, eu não fico vendo quando eu vejo que não vai muito pra frente, quando acho que vai descambar. E eu recomendei isso pra Fê, porque eu falei, olha, faz um tempo que ela falava que não achava nada bom, e eu vi o potencial. Eu achei, né, o primeiro episódio eu acho que foi um potencial incrível. Eu achei que eu ia assistir e o que ia ser, e assim, e ao final eu ia ter uma ótima história de investigação, mas eu acabei recebendo mais do que isso, né? Eu acho que ao final, quando você faz uma análise cuidadosa, quando você senta e fecha as pontas que o anime te deu, porque ainda assim o mangá tem mais coisa, como o Seiji falou, que quem só assistiu o anime ainda não tem toda essa profundidade, mas eu acho que você consegue ter, depois de tudo aquilo, toda essa história de quem é o assassino, como que pegou, como que tá preso, não sei o que, você tem o fechamento do personagem Satoru, né? Dos sentimentos dele, da forma como ele segue a vida, e às vezes você trazer um pouco de reflexão pra você, de, às vezes você se afasta de algumas coisas, porque às vezes é mais fácil e você deixa e cai nessa inércia, mas na verdade você precisa de outras pessoas, você precisa de relacionamentos que muitas vezes não são fáceis, e isso vai fazer falta. Então, eu acho que esses valores que ele prega, essa questão dele querer salvar as outras pessoas, dele acabar motivando, e não só salvando, como levando outras pessoas a serem melhores, e ainda assim o sacrifício que ele fez por algo que ele enxerga como tesouro dele, como algo que ele fez bem e algo que ele se orgulha de ter feito, eu acho que é um dos grandes pontos. Então toda essa construção de personagem, toda essa história incrivelmente envolvente e que prendeu a gente durante tantos episódios, que a gente toda semana queria saber e queria ver como tudo vai se desenrolar e qual vai ser a próxima pista e como que ele vai sair agora, porque às vezes as coisas não davam certo da forma como ele planejava. Tudo isso foi feito com uma narrativa muito boa, uma dinâmica excelente. Apesar de não ter fechado, os dois episódios conseguiram fechar de uma forma bem satisfatória, tanto que a gente chegou ao final e falou, vamos gravar um cast sobre isso, porque eu acho que vale a pena, sabe? É algo tão bom que a gente nem quis deixar vai assentar tanto assim, que a gente às vezes fala de coisas que já estão fechadas há mais tempo, né? Mas acho que quando algo mexe com e chama tanto as pessoas da staff desse ponto, até a Dia gravar com a gente também, mas a Dri só perde gravação, o que ela mais sabe fazer, ela não tá aqui hoje, mas assim, a gente falou que merecia gravar e merecia trazer pra vocês, porque quando sai algo bom, assim, a gente acompanha, a gente tem que também exaltar, não adianta só a gente criticar aquilo que é pasteurizado, aquilo que é a mesma coisa assim, mas quando sai uma coisa diferente e a gente tem acesso, eu acho que vale a pena assim a gente ressaltar, a gente falar bem, e é por isso que a gente tá aqui. Então, novamente, recomendação forte nossa do Boku Dark, pra quem gosta desse tipo, qualquer um desses elementos que a gente apresentou, é indicação, assim, cega pra vocês, vocês podem ir tranquilamente assistir. Sim. Então é isso, pessoal. Boku Dakegai Naimachi, Erased, a cidade onde apenas eu não existo. Espero que vocês tenham gostado desse podcast e se você não assistiu o anime, vá assistir, compensa, indica pra todo mundo, é muito bom. Assista agora, são só 12 episódios, então nem é tanta coisa assim. Você consegue maratonar num sábado, domingo aí, fácil. É, você não vai sofrer que nem o Cabeça Fez a Fer sofrer, então... tranquilo, é, vamos lá, maratone. Mas faça isso com seus amigos, é legal. Só pra finalizar o cast de cabeça, eu continuo te odiando, obrigado. Eu posso aceitar isso, meu coração continua vendo. Falou, pessoal. Falou, pessoal. Falou, até semana que vem. Bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji. Tio Jim. Aí, Jim, tudo bem? Tudo. Semana agitada, viu? Pra caramba, já. My God, oh my God. A gente tá gravando hoje o quê? Segunda-feira e já aconteceu coisa pra caramba. Pois é, bom, mas enfim, os nossos recadinhos de sempre. Pra você que escuta o podcast via iTunes, via feed, via algum agregador de podcast, nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E pra você que quer mandar e-mail para nossas lindas pessoas e pro Seiji ler, porque ele sempre vai ler. Oh, yeah. Você pode mandar um e-mail para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos na fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também no grupo do Facebook em groups.projeto.x.podcast. E para os stalkers de plantão, nós temos o nosso Twitter, o @projetoxpodcast. Recados. Só antes, o recado oficial, um recadinho para dizer que perdão pelo atraso do último podcast. Caramba, ele demorou muito. Por isso que o podcast dessa semana, ele também tá saindo com um pouquinho de atraso, tá esperando mais alguns feedbacks. É, mas volta naquilo. A gente atrasa, mas não falha. Ainda, quase que estourou. Quase estourou. Ainda não estourou. Mas bom, um recadinho oficial mesmo, saiu o Projeto X Playlist número 62 de animes de criaturas de batalha. Eu e o Lucas comentando sobre vários tipos de animes de criaturas de batalha, legazinhos, e a garotada curtia. Vamos lá, escutem, link no post, tá bom? Assim, pessoal, temos mais um recado oficial e esse é extremamente importante. Que estamos até gravando esse adendo no caixa de entrada pra falar que o aniversário do site é só no final de agosto, mas já estamos iniciando os preparativos para o podcast especial de aniversário. Uhul. Para isso, a staff decidiu que a equipe responderá às perguntas dos ouvintes. Ou seja, vocês podem fazer vários tipos de questionamentos pra galera. A gente vai selecionar essas melhores perguntas e a gente vai responder ele num podcast especial de aniversário. Olha que legal. Legal. E pra ter certeza absoluta que sua pergunta vai ser respondida, é só mandar um presente pra gente. Sei, sei, sei. Mas então, pra vocês mandarem essas perguntas pra gente, a gente criou um AskFM, né? Então, vocês mandem essas perguntas ali. As perguntas mais relevantes serão selecionadas pelo responsável que tá gerenciando essa página do AskFM aqui do site, né? Que é o Cabeça. Que é o Cabeça. Então, tenha medo. Meu Deus do céu. Eu acho importante comentar isso. Só ele tem acesso às perguntas, o resto da staff não sabe as perguntas que vão vir, meu Deus do céu. Então, caprichem na pergunta, por favor, não seja ofensivo, não xingue ninguém, por favor. E não peçam nudes. Pois é, também não, nada de nudes, tá bom, galera? É, você pode até pedir, mas não vou mandar. Exatamente. Não sei, será que tem algum exibicionista aqui no site? Meu Deus do céu, não, não, não. Meu Deus. Nenhum poder, não. Então é isso, galera. Então, se preparem, entrem no ask.fm/projetoxpodcast, mandem suas perguntas, uhum. E final de agosto sai esse podcast especial de aniversário com as respostas das suas perguntas, tá bom, galera? E é isso, né? Link na postagem. Uhum, link na postagem. Então é isso, e damos continuidade ao Caixa de Entrada. Então vamos aos e-mails. Primeiro e-mail do Rafael Taira, que ele vai falar só do cast de maratonas, né? Sobre o cast de maratonas, eu também já maratonei muitos filmes. Quando era um pré-adolescente, maratonei a trilogia de Volta para o Futuro e as histórias sem fim. Outro de filmes que maratonei foi o Máquina Mortífera, que deixei meu mullet descomprido até terminar de ver. Opa, já cheguei a maratonar vendo 3 Duros de Matar antes de ver o quinto no cinema. Mas ficou me faltando o terceiro, que não vi até hoje. Caramba, você foi ver o quinto, que porcaria. E não vi o terceiro, que pena. O terceiro era legalzinho, vai. Olha pelo lado bom, pelo menos era Duro de Matar. É, né? Dá bem. Por exemplo, eu maratonei o Transformers pra ver o terceiro no cinema. Olha que bosta. Olha que vida de merda. Também bostou o primeiro, o segundo, olha lá, hein? O restante eu não vi. O primeiro não é muito bom, né? É, então. Já começa por aí. Continuando o e-mail dele, ele fala que, ó, já maratonei o Mad Max há uns 4 anos atrás. De games que mais maratonei foi o Guitar Hero, Street Fighter, que teve uma vez que fui ter vontade de jogar 3 da mesma franquia e um feriado. Tá bom. E já maratonei também jogos meia boca, como Song Pop. É, eu não sei o que é. De anime, o que mais maratonei acho que foi o Bleach e o Naruto. Mas o primeiro anime que maratonei foi o Cavaleiros do Zodíaco, porque ele ganhou muitos Votatons, que resultavam em várias horas de exibição. Caramba, Votatons, Cartoon Network. Nossa, eu já vi vários desenhos por causa deles, viu? Saudades, Cartoon. Pois é, saudades, Cartoon com anime bom, viu? Saudades, Fox Kids. É, esse já era. Também, quando tinha uns 17, 18 anos, maratonei e vi os 4 filmes do CDZ em 2 dias e o Prólogo do Céu, que seria o quinto. Já teve épocas que maratonei o Psycho Pass vendo 6 episódios em um dia. Confesso que o máximo que consigo ver de episódios de anime em um dia são 8. E não consigo entender muito como vocês dizem que conseguem ver 12 em um dia. Ah, mas é fácil, cara. Não é difícil. É, tipo assim, umas 6 horas você vê 12 episódios em um dia. Chobits eu fiz assim. É, muitos animes eu faço isso. Até porque na época do Chobits, você sabe, era aquela internet de merda. É, então. Aí você tinha que entrar no Mirk. Aí eu ia assistindo um episódio e enquanto eu assistia o episódio, baixava o outro. Eu fazia isso também. Eu fazia isso bastante. Bom, já maratonei até o Suzumiya Haruhi com episódios, ovas, ano passado, justamente no final de julho até agosto. Que coincidência ou não, foi um dos meses mais longos de 2015. Agora preciso ânimo pra assistir o Yuki Shoshitsu, que ainda não vi. É o filme. Tudo Suzumiya Haruhi é preparado pro filme. É, o do 2009 ele foi necessário ser criado pra cada desse filme. Mas vamos combinar, se não fosse pelo filme, o de 2009 ia ser uma merda. É, por causa disso. Pra mim não faria necessidade de ter existido aquele anime em 2009. Podia só ter aquele de 2006. Pronto. É, independente de qualquer coisa, também não precisava daquele Infinity Eight. Também. De podcast, já maratonei mais foi o G-Wave, o Simplecast, o Jovem Nerd, e o Projeto X, o máximo que fiz foi ouvir 5 podcasts em 10 dias, mas eram misturados, né? Eram 2 playlists e 3 casts normais. Tá bom, vai. Tranquilo. Bem, é isso. E pelas dicas, Revival, Assassino e Hokkaido, meu chute é cast sobre Rurouni Kenshin, porque ele teve um revival com os live actions, Battle Saiyan Assassino e Hokkaido teve uma grande revolução no período Meiji, chamado de Guerra Boshin. Olha, interessante, viu? Mas não é. Outro chute é algo relacionado aos animes Sengoku Basara. É, também não é. E terceiro chute é o anime Erased, né? É uma versão inglesa do Boku Daki Gainai Machi, que é um anime que tem um assassino, tem alguém tentando ser revivido, mas não sei onde entra Hokkaido, porque não vi o anime. É Hokkaido, a história acontece em Hokkaido, né? Bom, então, Rafael Taira, você acertou no terceiro chute, tá certo. É o Erased. É como os americanos chamam o Boku Daki Gainai Machi. Tá certo. É isso. Mas valeu, então, por tudo, Rafael Taira. Muito obrigado. O próximo e-mail é da Juliana Xavier da Silva. Olá, galera do Projeto X. Me diverti demais com esse cast. Sempre me identifico com a Fernanda Fofoga. Também maratonei Harry Potter e a bosta do Crepúsculo, infelizmente. É, beleza. Pra falar a verdade, eu sempre maratonei tudo na vida, já que li o livro seguido do outro. Não passava um dia que eu não estivesse lendo. Deixei de ler muito depois da internet. Aí foi só assistir animes, séries, filmes, ler mangás. Na verdade, acho que parando para pensar, não é uma vida muito correta de se levar. Acabamos por deixar de fazer outras coisas importantes. Para ficar em casa. Nem sempre o que eu estou assistindo é realmente bom. Tipo, já assisti várias versões da mesma história, como Hanayori Dango, ler o mangá, ver o anime, assistir todos os dramas. Meu Deus. Acho que no final se torna um comportamento muito obsessivo. É bom tomar cuidado e ver até onde ainda é diversão. Cara, a vida de maratonista é complicado, sabe? Às vezes acaba vendo só por obsessão. Preciso ver isso, preciso ver. Caramba. E eu concordo. Você pode fazer tanta coisa boa na sua vida e você fica preso na maratona de alguma coisa. Ai, ai. Você pode ir, sabe aonde? Diga. Psicólogo. Tem gente que diz que funciona. Todos deveriam, né? Eu preciso realmente. Nossa, na boa. Eu tô num vício de anime não saudável. Eu já digo isso. Tá tenso, tá tenso. Pra arrumar tempo livre, tá osso. Ah, mas também, seja. Olha onde você mora. Não tem nada pra fazer. É, parece que eu moro no mato aqui, no meio do sítio, né? Na boa. Eu moro em Mogi das Cruzes, mas nem, não é sítio ainda, tá? É, você não pega a internet Wi-Fi por sinal de fumaça? É, aí eu, pra pegar água, eu vou lá naquela manivela ali, bombeando toda a água do poço, né? Maravilha, né? É, claro, com os burrinhos puxando. Maravilha. Pra trazer água pra cá. Ah, caramba, não digo mais nada, tá bom, velho. O velho tá cansado aqui. Admitiu que é velho. Admitiu que é velho, ponto pra mim. Ok, ok. Valeu, Juliana, muito obrigado pelo seu e-mail. O último e-mail é do Thiago Rosetta. E aqui ele manda o feedback do podcast sobre o Robert Galbraith. Olá, pessoal do Projeto X, aqui quem fala é o Thiago Rosetta. Acredito que o tema de romance policial é um tema muito saturado, com muitas obras de escritores consagrados, como Agatha Christie e o Arthur Conan Doyle. Acho que a Rowling tomou essa nova série de livros como um desafio. Escrever um romance policial nesse mercado com o histórico de tantos livros consagrados. Ela queria se desvincular um pouco do Harry Potter, que é mostrar que ela é capaz de escrever outras coisas. Temas que ela gosta, tipo séries de detetives. O fato de ela usar um pseudônimo se passando por um escritor desconhecido foi a forma que ela encontrou de ter críticas a um livro seu, sem que o fato dela ser autora de Harry Potter fosse levado em consideração. É, se bem que isso não funcionou muito bem, não, né? Não. Falar bem é verdade. Funcionou, assim. Ah, funcionou pelo, sei lá, pelos primeiros 2 dias. Depois descobriram que era da autora do Harry Potter e todo mundo publicou no mundo todo. É, então, o Thiago Zeta até fala assim, ó. Ela conseguiu a princípio, até alguém vazar acidentalmente, né? Essa informação. Então, o livro até que tava sendo bem vendido, sabe? Só que quando vazaram essa informação de que o Robert Galbraith, na verdade, a J.K. Rowling, né? Nossa, o livro vendeu pra caramba e as críticas, assim, que você poderia fazer somente do Robert Galbraith, não. Agora é a comparação, né? E assim, vendeu pra caramba, porque por causa do nome, né? Não por causa da qualidade apenas do livro. Porque o livro é bom. O Chamado do Cuco eu gostei. O segundo livro também, o do Bicho da Seda, também é bom. Um pouco melhor que o Chamado do Cuco. Gostei bastante. E espero que esse terceiro livro seja bom também. O Vocação para o Mal. Que estreou essa semana aqui no Brasil. Bom. Aí ele continua o e-mail dele. Tenho todos os livros da série Harry Potter e os spin-offs, mas ainda não li nenhum, pois tenho tantos livros, quadrinhos na fila pra ler que não sei quando vou ter tempo. E aí ele continua assim. Não sou capaz de opinar, né? Pega essa referência. Pegamos. É. Sobre a Rowling, pois nunca li nada que ela escreveu. Ver os filmes não conta. Cara, eu só vi os filmes também da Rowling. Eu li quase todos os Harry Potters. Em uma maratona, na verdade. Eu fiz isso numa maratona. Eu li o último livro. É, então tá. Então, eu só não li o último livro. Eu só li o último livro, é verdade. Eu li todos menos o último. Que beleza. Mas eu tenho o último aqui. Ah, isso é bom, isso é bom. Eu só não li. Maneiro. Bom, é que ainda não comprei os livros da série policial. Provavelmente comprarei um dia, porém me empolguei muito em ler após ouvir o podcast. É como eu disse, ele é legalzinho, é bonzinho, vale, é bom. E sobre as dicas, acredito que será um podcast sobre o JoJo Bizarre Adventure. Um abraço a todos, até a próxima. Não, Thiago Rosetta. Aguenta aí, cara. Não é o Thiago Rosetta. Calma, calma. Caramba, o pessoal tá empolgado por esse podcast. Não é, não é. É, não é não ainda. É. Qualquer coisa que não tenha escrito, que uma das dicas não seja pose, não pode ser JoJo. Poxa vida. Então. Não é digno. Bom, mas valeu então, Thiago Rosetta, pelo seu e-mail, tá? Valeu por tudo. Agora vamos falar do pessoal que acertou as dicas, né, Seijo? Sim. É, o pessoal que acertou a dica foi o Pablo Neves, Carolina Ziger, o Leandro, o Leonardo Piana e o Rafael Taira. Isso. Abraços ao pessoal que comentou, né, ao Rui, ao Lunatic e ao Túlio. É isso, galera. Valeu. Abraços pra todo mundo. Abraços. Vamos falar das dicas, né, Eugênio? Vamos falar. As dicas da semana passada era Revival, Assassino e Hokkaido. Você poderia nos explicar, Seijo? Sim, explicando as dicas, o podcast que vocês acabaram de escutar foi do Bokudaki ga Inaimachi, ou como os americanos gostam de chamar, o Erased, então quem falou os dois tá certo. Revival é a habilidade do protagonista, ele tem uma habilidade chamada Revival, que ele faz com que ele dê um salto no tempo de 1 a 5 minutos antes do acontecimento, e ele revive tudo isso. Seria mais legal se ele fosse um necromante. É tipo aquelas habilidades que você viu no Steins Gate também, é um salto no tempo, o cara tá nessa consciência e a consciência dele volta uns 1 ou 5 minutos atrás, né? É isso, a habilidade dele. Assassino é uma história que envolve um assassinato e o pessoal tentar achar quem é o assassino, né, dessa história. E muito mistério. E Hokkaido é uma história que boa parte dela acaba acontecendo em Hokkaido. É isso. Então as dicas de Bokudaki ga Inaimachi, um anime muito hype. O pessoal curtiu bastante assistir e espero que eu goste desse podcast. E pra fechar, as dicas da próxima semana, Odin. É sem dica. Semana que vem. Sem dica. Sem dica. É, dessa vez vão deixar nenhuma dica. O podcast ainda não foi gravado. Ele vai ser gravado bem depois, né? É, então, vai que... Não vou garantir nada, tá? Espero que saia esse podcast. Tá vendo? A crise não é só lá no Senado. E só avisando, não é o que vocês estão pensando, não é, tá? O pessoal do grupo do Facebook, não é, não é. Então pode tirar o cavalinho da chuva, não é esse podcast, tá? Ele sai um dia, tá? Não agora. Você não quer falar uma dica só por dar, assim? Assim, ó, ó, se tudo correr como planejado, você pode considerar essas dicas. Se não... Se tudo correr como planejado, o círculo estará fechado de novo, né? Então... Essa é a dica. Essa é a dica, tá? Esperem. Pode falar mais. Esperem. O segredo. Mas é isso, então, galera. Espero que vocês tenham curtido esse caixa de entrada, que foi bem curtinho. É isso. Mandem mais e-mails, mandem mais comentários, sigam a gente no Facebook, sigam a gente no Twitter. E é só isso, né, Odin? Acho que é isso. Abraço a todo mundo. E é isso. Então, valeu, galera. E fui. Falou. Até semana que vem.